emoção de sempre e a cordeola preparada. Tomei um trago de canha pra deixar a goela afinada. Já está quase tudo pronto e hoje eu viro a madrugada. É sentir a casa cheia e o calor do entreveiro. Algum olhar de morena na penumbra do candeeiro. Num baile de chão batido e um trancão de fandangueiro. Ser gaiteiro e hoje eu sou pai do gaitaço. Se o surungo for cumprido, não dou bola pro cansaço. Meto gaita a noite inteira, tenho confiança no braço. Entrego, sou crioulo do pontão. Se a morena vier no baile magoar meu coração, quem sabe eu chore outro dia, hoje eu garanto que não.